fiz. Eu pago pato por tudo que a eu nossa fiz. Alma é tão estúpida, todo dia procurando um motivo pra poder colocar a culpa nas coisas que não percebemos pela vida quando a fita não rebobina. Por tudo que menti, tudo que desejei, tava tudo ali, tudo que deixei de viver. No mundo é só uma escolha, tu que decide atirar na própria cara ou então na outra. Varando madruga, sorrindo por gole, sentindo a pele a hipocrisia. Gargalhando do tédio, acelerando a morte, vivendo uma vida por dia. Só queria falar pra ela, vida não é novela, vivo só na Vera, duas primavera. Escolhi aquela decisão tão séria, tu se abriu com conhecido e me trancou na cela. Eu não vim pra ser herói, não vim pra salvar ninguém. Enquanto não lerem minha mente, sempre fingirei que tô bem. Eu não vim pra ser herói, não vim pra salvar ninguém. Enquanto não lerem minha mente, sempre fingirei não que esqueço o valor que a rua traz. Mantenha disso, eu vi que quem busca sua própria paz não perde o pique, pois a lucidez quem faz aqui é o próprio time. O tique-tique é o tique de quem gosta mais, deguste ao crime.